1, 2, 5, 1 no caso negativo, 1, 2, 8, decimal, 3, 5, ou 2, 1, 7, 5. 7, 5, 7, boa noite. Sully, boa noite, General 99, saí Sully, decolando a sua escuta. Saída da El Vigilância, via da El, Federal 9933. Via da El Vigilância, seria possível vai direto, Leda? Qual que é o perfil de saída, Federal 9933? Mantém. Vai atingir 5.000, 3.600. 3.600 está liberado da restrição na posição intacta, vai cumprir a final do procedimento da renave. É, pois ITAP está autorizado voar no, do, na produção de serviço 3.600. Desça para 2.500. Afirmativo 2.500, vai chamar na renave estabilizada. Decimal 45, tanque 3305. 3305 da 3, 1268, 2545. Obrigado, boa noite. Autorizado táxi até o ponto de esperado no 0, estou instalando na noite decimal 95, ajuste do altímetro no 0 no 4. autorizado, chame táxi 5972. Fala 9973, cruzou o nível 970 na Serra da El. Está autorizado chamar o centro, a frequência 125 decimal 1. Caso negativo, 128 decimal 35, sideral 9973. 251, 2835, sideral 9973. Obrigado, Lona. Bolo 868. Vê se aí, mano. Bolo 1868-102-500-feet. 1868. Flight, Vito 366, confirm. Maintain this procedure until tap intersection after flying direct to Vito 366. Did you copy? Okay. We'll find that after top to Sierra Vito 366 or 1868. That's right. Turno 30 graus com 08 nós. Alô, 1134, posição número 2, informação e uniforme, autorização para Aracaju, perdão, Maceió, Proscota. Voo, 1134, autorizado CA Bravo Mike Oscar, via, rota do plano de voo, para peso 17 horário, ação de conforme. Nível de voo 350, saída PUCA, transição ao forma uniforme. Decola 10 esquerda, código transponde 5112, controle Salvador 1208. No fundo 34, autorizado para Serra Bravo Mike Oscar, via uniforme Zulu 17, Morago, rota do Flamengo. Decola 10, curva esquerda após decolagem, PUCA, Alfa Romeo Uniforme. Nível de voo 350, transponder 5112. Controle 1208, do número 34. Gol número 34, cotejamento correto? Afirmo, gol número 34, cotejamento correto, chame pronto para o feedback acionamento. Reportará no 22, gol número 34, graças. Rio 5972, 04 a bordo, Guarulhos 1320, autorizado o táxi 600 esperado 10, o senhor estava dando noite desse 95, ajuste do altímetro 10 no 4. 868, you are cleared after top of the section, to fly Vitor 366. Obrigado, senhor, e pouso 90, visual. Azul 5001, saída da El Vigilância no perfil via da El. Subindo para o 320 via da El, azul 5001. 5972. Inicialmente mantenha o passado. Over 366 for 1068. Possible the tower 361 8.95. 118 of 109.4 so long, one over 1068. Lúcio 972 tem condição de agilizar as manobras assim autorizado? Fala, Bruno 134, 22, pushback acionamento. Confirma, Bruno 134? Afirmo. Autorizado, time TAC. Autorizado, pushback acionar, reportar ataque, Bruno 134, 22. Sua direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 19, boa, 3600. Alfa, reporte antes da Juliette, TAN 3600. Alfa, reporte antes da Juliette, 3600. 300, informo que o seu portão é meia dúzia, porém na nave da Oceania ocupa o seu portão e ainda não solicitou pushback, tá? Taxi lento. Taxi lento, grato pela informação, 3600. Salvador Tower, Eagle 1868 on final approach 1810. Eagle 1868, approximately setting 1014. The wind is 130 degrees with 09 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, 1868. Decolos 46, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5972. 5972 está via saída da El, vigilância no perfil. Saída da EL no perfil, a princípio, 5972. Chile 6224, posição 06, pushback acionamento. Chile 6224, poderia por gentileza coordenar com a equipe de solo de modo a efetuar o pushback e deixar o 06 livre para ingresso? E hoje, Chile 6224? Afirmativo, vai deixar a posição 06 livre. Gente, 7, autorizado pushback acionamento de táxi. 7-6224. On the ground for 8, moving by the right on the taxi echo, call 121.9 and ground control. Have a nice night. Okay, located by taxiway echo, we will contact the ground control 121, that's small arrival 1868. Good night. Boa, 02 horas, 02 minutos. Nuno 34 autorizado, Índia, ponto esperado no 0, Torre Salvador, no 93195, ajuste no 014. Autorizado, táxi, direito, ponto de espera, Torre no 895, no 094, vou no 1-34. 8-35. Autorizado, táxi com cautela, parqueando 612. Autorizado até o 612, visual contrato, Leonardo. Né? Torre, gol 1-1-3-4, aproximando o ponto de espera, dando 0, pronto? Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar, a pista 10 com 1134. Estou na escuta do Rio 5975. Controle aí, o 2407, alguma facilidade de voo Sierra Vito 368? Baixamento, Ciro. Afirmo, está pronto 4? Na posição, tem baixamento, daqui a pouco eu chamo para a copa, entendeu? Afirmo, autorizado, chamo para a copa. Obrigado. 6224, poderia repetir? 6224 para o táxi, 110 a bordo, autonomia de 1 hora e 50, alternando Salvador. Sima 8, bom voo, boa noite. 208, muito obrigado, boa noite. 0, Torre Salvador, no 9195, adicionado ao altímetro no 014. Confirma se a aeronave da TAN já parqueou no 612. Afirmativo, está parqueado, vai iniciar o táxi, a ponto de espera da 10, 2195. Sou 1-1-3-4, via saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, vigilância, ou 1-1-3-4. And stand number 05. Captain, by 2-1, taxi by Juliet for stand 05 for 1-8-6-8. 5972, decidiu da saída da EL, cruza nível 160. Chame o centro Recife 125, decimal 1, caso negativo 1235. Centro Recife 125, 1, negativo 1235, Rio 5972, boa noite. Rochana 6224, autorizado a minhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus com 08 nós. Autorizado a minhar e decolar, dá 10, Rochana 4, decolo 57, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, Xané 6224, passando 500 metros. Escuta, B224. Bono 134, cruzou nível 180, pelo centro Recife. Frequência 12685, caso negativo 125, decimal 400. Recife 12685, alterna 2545, boa noite. Chané 6224, saída Conde, vigilância no perfil. Você pode voar Conde, está presente? O perfil da saída. Faz meio perfil. Four thousand six, 1015. Sub 4107, desça para 25007, autorizado o procedimento da aeronave, informe estabilizado. Tem condição de voo Serra Vitor 366? Afirmativo, são 2500, 366 na proa, com 1015, 4107. Afirmativo. 62-24 cruzou nível 140. Cruzeiro até o 190, forma atingindo 190. 7, fala atingindo 190, chamei a 6224. Exato, 4107. Complete a aproximação da nave, chame a torre, frequência 11895. 1895, uma ótima noite. Salvador, boa noite, azul 4107 a 3 milhas do 372. Patrão 07, reporte Serra Vito 372, com trem checado, altímetro 1015. 1015, chamaremos no 372, 4107. O vento no 30 graus com 08 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Ok, esqueci de apontar 372, então está autorizado o pouso 1-0, 4107. Sua identificação, voe na proa de Mari, desça para o nível 050. Passinho motivo. 07, Solar 07, à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. Solon 219, certo. Solo Salvador, Azul 4107, Broeco, Francisco. Azul 4107, Alfa Kilo Pacho 34 Romeo, a posição. Alfa Kilo Pacho 3 Romeo, é isso? Pacho 34 Romeo, a posição. Pacho 34 Romeo, a posição, 4107. Paulo, você consegue filmar pro 4107, por gentileza, a posição da aeronave do Gol 1868? Confie. Consegue confirmar pra gente a posição da aeronave da Gol pra fazer o Gol 1868? Não faço a menor ideia, companheiro. Valeu, obrigado. Nossa, é assim. Valeu, obrigado. Chanel 6224, descida. Sim. 6224, solicita descida. 6224, serviço radar está encerrado, mantenha o nível 190. Está a 11 milhas da posição Conde. Para a descida, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, 6224. 203, boa. Approach 4,000 feet. Roger, maintain 4,000 feet after service 367, send to 25006 and then complete final aircraft procedure. Okay, 4,000 for now and after service 367, send down 2,500 feet and complete the approach to 4,006. That's right, you are clear. Canadian 105. For the approach, can you continue 15 and part 0026? 098 acima de identificação dessa via chegada a Mário para 5 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5. Bem, que quando esse aqui morreu, via chegada a Mário com meio que tem possibilidade, vai direto para 372, vou ligar uma atrasa. O no 098 mantém o perfil da chegada, a velocidade está liberada. Sem problema, mantém o perfil lateral, com velocidade liberada, 098. Possível 023 on final runway 10. Roger, complete airmass decision. Tower Tower frequency 118.95. Tower 023. Tower 118.95 and possible 023. Obrigado, boa noite. Salvador Tower, boa noite, Portugal 023 on final runway 10. Portugal 023 for reporting on the Sierra Victor 372 with land gear down and lockout from side 1015. Kinesio 015, we report Sierra Victor 372 with the gear down and Portugal 023. Portugal 023, Sierra Victor 372, with gear down and lost. 023, clear to land, runway 10, the wind is 120 degrees with 09 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 023. Salvador, puxa, 6258, a sua identificação, vou ir. Desce via chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 015. Mário, 015, autoriza a aproximar? Negativo, vamos ter o perfil da chegada. Sierra 212, desça para 2500 pés, tem condição de voar o Sierra Victor 366. Sim, mas, para Bravo, ano 0366, descendo para 2500. On the ground at 19, leave by the right, call ground control 121.9. Have a nice night. Ground 129, obrigado, pode prosseguir to take. From the ground, boa tarde, boa noite, Portugal 023 with you. Portugal 023, Alpha Juliet 10 number 11. Alpha Juliet 1-1, Airport 023. No 098, desça via. Após o TAP, está autorizado Serra Vita 368. Para o procedimento aeronave, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Ok, desce o dia com meia linha após o TAP 368, ou no 098. Finalizando no final do RNAV, o CNR 6212. CNR 6212, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, muito obrigado. Em Salvador, boa noite. É o CNR 6212, estabilizado no final do RNAV da pista 10. Boa noite, chamei 6212, altímetro 10 no 15, vento 130 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado na 10, 15 no ajuste, obrigado. Salvador, TAM 3152, 2-0-0 para 1-5-0, ATIS, ALFA. TAM 3152, aciona identificação, desça via, chegada Mari, para nível 060, ajuste 1-0-5, número 4 na aproximação. TAM com TAM 3152, desce via até o nível 60 com 1-0-1-5. Após o instante, 9018, está autorizado o procedimento? Afirmo, flow após o TAP vai voar o serviço 368 para o procedimento RNAV. Autorizado a partir do serviço 368, descida para 4 mil pés. 4 mil na altura do 368, bom na 098. Azul 2713, acione identificação. Azul 2713, contato radar estabelecido. Meia dúzia de milhas para a posição Conde. É presente, está autorizado voar na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Ajuste no 015, reporte unidade descida. Ajuste só um minuto. Aguardando o ponto, boa noite, Nelson. Nossa intenção seria voar, solicitar a proa do Jorge Salvador, ingressar no circuito visual, né, no diferente do base final da pista 1-0, a senhora autorizaria isso? Inicialmente o azul 2713, a intenção de pouso é na pistão no 0 ou pistão no 7? No 0. Gente, o azul 2713, mantenha a proa de bom, inicialmente aguarde autorização para o VR. Ok, é, para a gente ser interessante, não houver prejuízo aí no nosso sequenciamento para pouso aqui. Tio Azul 2713, então na presença está autorizado a proa do VOR e estará sujeito ao tráfego da pista 1-0 para aproximação. Ok, Xavier, tudo bem? Muito tráfego aqui também, porque a gente não quer perder nossa preferência, entendeu? Só número 5 na aproximação para a pista 10. Ok, a senhora nos ajudaria? Seria vantajoso o visual? Azul 2713 está autorizada para o do VOR, reporte inicial de descida e, posteriormente, modificação de regras. Ok, eu vou ao VOR, Azul 2713, obrigado. 1098, passou 368, com a pistão na 0 à vista. Estou no 098, reporte serviço 366. Reportar. Isso aqui no pátio 32 não deu, obrigado. Chané 6258, cancelada a restrição em TAP, desça para 2500 pés, ajuste 1015, está autorizado após TAP, volta a Ravita 366 para o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Passando 366 no 098. Estou no 098, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 1098, está com estabilizado o sinal da 1-0. Partiu 1098, altímetro no 0-5, vento 130 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso na 1-0, 1098. Não escuta para quatro? Não escuta, eu vou no 868. 1868, autorizado Aracaju, Serra Brava Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230. Nível de voo 230, saída Puca, transição ao Formel Uniforme, Puca já mora Caju. Decolada 1-0, curva esquerda, o código transponder é o 5122. E o controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, na saída Puca, transição ao Formel Uniforme. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, transporte 5-1-2-2, controle 1-2-0, decimal 8, voo 8-6-8. Voo 8868, contingimento correto, chame pronto, pushback acionamento, portão 05. Câmara pronto, pushback acionamento, boa noite, o 8868. Na 31 no 52, desça via para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Após o ITAP, está autorizado Serra Vita 366 para o procedimento RNAV e reporte estabilizado. 31 no 52, desça via até o nível 50, após o ITAP, 366 autorizado RNAV e reporte. Alô, Salvador, boa noite, 68, posição 05, está pronto para o pushback e acionamento. Boa noite, 68, autorizado pushback e acionamento, chama o táxi. Você pode dar a prova para o táxi, boa noite, 68. Na 3398, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 5. 098, solo 31 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Beleza, mais, boa. Panema 258, passou no. Serviço 266. Panema 258, complete a final.